L'étoile juste. Você já sabe qual é. Quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal, passa um shopping na tua pé, já tá em casa. E não é pra ir tomar café, tem café, mas vem vir um chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Tem café, mas bebir um chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Quando eu transo com ela, o mundo vem ao chão. E a lei do retorno vira a lei da atração. Então me diz por que não, abras comigo. Ô morena caliente, sua buceta é um perigo. Então me diz por que não, fica só mais um pouquinho. Eu vim pela engenheiro doido pra transar contigo. Camarote, pista VIP, open bar, camarim. Nada isso me importa se eu tiver sozinho. Então participa de uma parte da minha vida. E troca, eu te dou um pedacinho da minha pique. Não complica, eu não entro em bala dividida. Mas se eu entrar é pra desempatar a partida. E por mim pode continuar. E por mim não tem por que parar. Se é que você quer fazer, então faça. Sei que todas agradeço a vida sem graça. Já sabe qual é. Quando você vê o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal, passa o shopping da tua pé, já tá em casa. E não é pra ir tomar café, um café, mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Sucesso, São Paulo! Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Um café, mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Um café, mas prefiro chá, que é pra relaxar. Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta. Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda. E por mim pode continuar. E por mim não tem por que parar. Se é o que você quer fazer, então faça. Segue todas as regras, deixa a vida sem graça. Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar. Faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia. Eu não tenho história pra contar. Você já sabe qual é.